colonoscopia. Afirma, ajudante, por favor. Voz 51-160, Galeão, aprovado. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda e Ilhéus, via Golf 677, Vitor Tango Os Romeu, após o 10, após conforme a alta do plano. 5545, transponder 1208, controle. Copiado, 160, autorizado para o Galeão, decolando da 10, da EL, Leda e Ilhéus, Golf 677, Vitória, 2. É Zulu 10, e daí em diante conforme o nosso plano de voo. Base do transponder 545, contrajamento saída 1208, Gordo 51. Gordo 51, contrajamento correto, chame pronto para o táxi no pátio militar. Reportará, Gordo. Gol no 884, estabilizou? Afirmativo, estabilizando agora, no meio alerta. CS, chame torre, 1895, gol no 884. 895, obrigado. Salvador, boa noite, é o Gol no 884. Gol no 884, boa noite, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 079. Gente, ele me pouso na 10, 884. Pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, intercepta Upper Zulu 10, após conforme rota do plano. Transponder 5106, controle 120, decimal 80. Afirma, 380, decola na 10 com Dael Leda, após o off-bridge, capítulo 10, 5106-1208, controle, está 319708. Está 319708, só confirmando, capítulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano. Sim, capítulo 10 até SMAP. Está 319708, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. O 1884 no solo 20, livre direito, solo 121 do Cima 9. 1884, táxi via Alfa Juliette, porta 109. Alfa Juliette, porta 109, voo 1884. Web 6728, acionando a indicação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 050. 050 na Mari, informa que está voando a proa 060 e não vai conseguir curvar à direita para Mari ou Itaca, preciso informação. Sede, voe na proa 060, Web 6728. Salvador, é o voo 9613. Voo 1613, está no portão 3, cliente da informação Delta, autorização para Brasília. Voo 1613, Brasília aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída arbor, eleva curva direita, upper. Zuluno 7 Aerovia, transponder 5126, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Brasília, o nível 360 decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída a boa, transição eleva. Talvez Zuluno 7 é a rota, transponder 5126. Controle Salvador 120, decimal 80, voo 6163. Voo 6163, correto, chamei pronto. Reporta para a Putidec de estacionamento. Salvador, o Gordo 51, está pronto para a gente alcançar. Gordo 51, ajuste no 015. Táxi via parte militar, ponto de espera hotel, reporte, chame a torre no 1895 para o cruzamento. 57 para o cruzamento da torre, 10895. Gordo 51, próximo para o ponto de cruzamento da pista 10. Web 6728, prossiga. Está mantendo a proa 025, para as informações da direita. Web 6728, ciência, após o desvio, reporte Ivana Duna. Gostaria. LS728, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizada final ILS EXO e reporte estabilizado no localizador. No 0 no 5, reporte estabilizado no localizador, web 76728. Torre Salvador, o Gordo 51 está alinhado, está pronto. Gordo 51, autorizado de colagem pista 10, vento 110 graus, 109. 51, iniciar. Boa noite, tá? 3197 para a pista, que está a meta no 08. 3197, livre acionagem a metade. Autorizado, repassar aqui 3197. Guardião 06, prossiga. Tudo escuro, decolador 34, controle 120, decimal 8. 1208, circulando. Tráfego é o Gordo 51. Guardião 06, copia o controle. Guardião 06, mantenha-se em condições visuais, reposta internet e pitua. Gordo 51, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 160. 51, saída da El para 160. A 3858, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 050. Mari, desce 050, na Guardião 06, chame torre 11895. 11895. Torre Salvador, boa noite, é o Guardião 06. Guardião 06, boa noite, prossiga. Vertical de Via Santa, visual com campo, intenção na pouso no pátio de autoridade na base aérea de Salvador. 2106, pode fora esta porta, ajuste 1015, vento 1010 graus, 089. Portará Itapuã, Guardião 06. Índia, 0 para cruzar 3197. Solo Salvador, é o gol 1613. Portão 3 para pushback, descendo. 1613, fazendo com a equipe de solo que após a passagem da Airbus da Santa, livre acionar chametaco. Após a passagem da Airbus da Santa, está autorizado o estacionamento. Reporta ataque, o 1613. Estando no localizador, está visual com 90, Webjet 6728. Faz 6728, completa, chame a torre, 118, decimal 95. 295, boa noite. Alô, boa noite, Web 7728, dá uma milha e meia de duna. Web 7728, boa noite, continua a aproximação, ajuste no 0, no 5, vou dar autorização para pouso. No 0, no 5, na guarda, 7728. O 4, onde tem o Mozart? Confirme, Mozart, tá, tá, não está recebendo? Afirmativo. Está passando 070. Tem status check, o Gol 5. Para, Gordo 5. 206, mantém a linha do litoral, reporte através sul da torre. Mantendo a linha do litoral, reportado através sul da torre, o Guardião 06. Cinco, receba agora nível 070, confirme. Afirmativo 075. Charlie 106, cruzar final do 97. Autorizado, cruzamento no eixo da 1735, 8106. É, te aguardando aí a possibilidade de cruzar o pátio. Passou externo, passado, travado, 6728. Beleza. Yankee. Que trem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso 10, baixou e travou, é 6728. 8106, mantém o setor sul do aeródromo, aguardando para o cruzamento do campo. Envidei a aeronave prosseguindo na curta, final do 10. 7, a aeronave está aguardando. Salvador, boa noite, da 3197, ponto espera da 10. 3197, boa noite, mas é ponto espera da 10. Baixa em posição 3197. Torre Web 6728, pode confirmar o vento, por gentileza? Vento 110 graus, 089, Web 6728. Obrigado, mestre, até depois. Salvador 3258, esquerda por 030. Valeu. Comunico 3258. 7, azul 4070, sua identificação. Desça para o nível de voo 060 na chegada Mari, confirme a prova por quantas milhas e na prova do desvio. 22060, por enquanto eu não tenho que proa 060, talvez umas 20 milhas. Salvador, o bordo 51. Terminou livrar as informações, poderia autorizar a proa de Leal direto, está presente? O 51 inicialmente mantendo a proa de Leda. Ok, então na proa direta de Leda, 184, magnético. Azul 4070, confirme a razão de descida. 4070, 1500. 4070, para separação de tráfego, tem condições de manter 2500? Teste, 1358, o azul 4070, desça restrito ao nível 150. Continua o solo controlado no posto direto 16, o vento é 110 graus, 089. Gente, o guardião está livrando o litoral, prosseguindo para o cruzamento ao 10 e pouso direto na parte de autoridade. 728 no solo 42, em direita solo 121, decimal 9. 3197, anima, tem capteiro no 0. Anima, final no 0, tá, 3197. Gente, bom, no 603, Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 015, bom voo. Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajustado de 15, voo 1613, bom trabalho, obrigado. Salvo Salvador, é 7672, nacional. Web 6728, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 24. Seu pé, estou cruzado com a INS, reporta estabilizado. Ajuste Salvador no 015. Graças, direto Duna, 2000 pés, 1015, ajuste. 3258. É previsto da Eulê da Bridge, aguarde cópia. Então, 3197, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 100 graus, 099. Decolagem na 3197. 11 horas a 15 milhas, rumo ao sudoeste. O Eco 190, mantém nível 150. Pegou, 5 horas 7. Azul 4070, então, para tudo.